Quando você vai conversar com seu pai, você chega lá dizendo o quê? Hã? E aí, pai? Tudo bem? Bênção, pai. É pai. Eu acho engraçado alguns dos nossos obreiros, às vezes vem fazer uma oração aqui, jura que Deus se impressiona com palavra bonita, já percebeu? Ele pega o microfone e já muda a voz, aí ele começa: ó Supremo das Galáxias! Eminente subalterno! Como se Deus fosse olhar lá de cima e dizer assim: caramba, que cara para falar bonito, eu vou responder ele. Estamos transformando as nossas orações em reza. Você quer ver uma coisa? Acontece muito com a gente do púlpito. Chama ali o irmão fulano para orar, que a irmã foi para a UTI. Aí ele começa: Senhor, nosso Deus, nosso Pai que está no céu. Tá, irmão, agora vem orar de novo, que a irmã ganhou um carro. Senhor, nosso Deus. Isso é reza, gente. Isso é reza. Eu conheci um testemunho em São José da Coroa Grande. Uma irmã que congregava na igreja José Amaro, no lugar que eu nasci. Ela chegou na igreja, deixou o filho doente em casa com febre. E naquela época não tinha termômetro, não dava para saber. O menino estava quente, ela disse: é hora do culto, eu vou para a igreja, você fica aqui. Trancou o menino e foi para a igreja. Chegou na igreja, ela fez a oração mais doida da vida dela. Dobrou o joelho e disse: Jesus, cheguei. Cheguei, mas deixei o menino em casa, viu? Está quente, pelando de febre. Eu queria que o senhor fosse lá. Ó, o senhor pode pegar aqui na beira da pista? Vá direto. Lá na frente tem uma entrada, o senhor desce. Cuidado que tem uma ponte de um pau só para o senhor não cair. Quando chegar na frente de casa, a chave da casa está debaixo do tapete. Pega a chave, abre, tem um candeeiro do lado, acenda o candeeiro. Meu menino está no segundo quarto. 9:30 da noite ela chega. O menino está na porta de casa e ela esquece da oração e diz: menino, sereno. Ela disse: fique tranquilo, mãe. Apareceu um homem aqui, abriu a porta, ligou o candeeiro, me deu um abraço e disse: meu nome é Saúde. Oração, oração, oração. Seria um hipócrita, e graças a Deus, Deus é tão bom que mandou Paulo André hoje. Eu seria um hipócrita se eu estivesse pregando aqui alguma coisa que eu não vivo. Graças a Deus, a minha agenda hoje é corrida e concorrida, mas toda segunda, quinta do mês, agenda cancelada, é ou não é? O menino da banda. Todo mundo na igreja que eu congrego, 9:00 da manhã, sem café. Por quê? Orar. 9:00 da manhã às 5:00 da tarde. Ora, levanta, canta, ouve a palavra, ora de novo. Toda segunda, quinta. Você sabe por que os ministérios estão entrando em falência? Porque nós estamos entrando no mecanismo. Já sabemos o que é que vamos cantar, já sabemos o que é que vamos pregar. Está tudo certo, não precisa mais de revelação da palavra. Vamos embora, irmão, o negócio de orar aí foi naquele tempo. Eu estou vivendo na reserva. Para com essa história que toda reserva só tem 5 litros. E um dia esse carro vai te deixar no meio do caminho. E se tu não tiver seguro, tu vai ficar empurrando o carro no meio do caminho. E tem muita gente que fica empurrando o carro e dizendo: Jeová, o que foi que aconteceu comigo? Jeová disse: eu acendi a luz da reserva. A luz da reserva piscou. Eu mostrei para você no painel, vai orar. Você não foi, acabou a gasolina, agora empurre. Deus está chamando a sua igreja para voltar a orar. Quem ouve a voz do Senhor aqui neste lugar? Levante a sua mão. Eu profetizo que nessa noite está se levantando. Aleluia. Intercessores. Intercessores que vão dobrar o joelho e vão esquecer do tempo. Intercessores que vão ouvir a voz de Deus em qualquer lugar. Intercessores que vão orar até para comprar carro, para vender casa. Vão orar, vão conversar com Ele. Intercessores que vão estar no culto como esse, mas vão estar ligado lá em cima. O culto rolando e o Senhor falando com ele, e ele falando com o Senhor, e o Senhor dizendo: eu estou falando através do meu servo, você conhece a minha voz e sabe que eu estou falando. Oração, oração, oração, oração, oração. Menos hipocrisia, mais oração. Menos brigas de denominações, mais oração. Menos poder, mais oração. Menos querer cargo, mais oração. Termino agora, olha para mim. Primeiro ele pegou. Eu preciso do microfone com fio. Procura para mim, acho que esse aqui tá. Vem aí. Primeiro ele pegou a estaca, ela pegou a estaca, e depois ela pegou um, depois ela pegou um martelo. Há tempo para falar. Não é a minha palavra como martelo, quem me unça penha. Não é a minha, não é a minha. Como um, não é a minha. Como um, já entendeu, né? Quer vencer o diabo? Quer vencer o inimigo que entrou na sua casa? Vai ter que usar essas duas ferramentas: oração e palavra. Aleluia. O que é que está acontecendo com os nossos momentos de palavra? Aleluia. E que palavras são essas que estão sendo proferidas? Aleluia. Pastor Adão Santos sabe, viaja esse país inteiro, os menores períodos de tempo que está sobrando é para a palavra. Já percebeu nossos congressos? Canta fulano, canta fulana, canta não sei quem, grupo de gesto, grupo de coreografia, grupo de não sei o que, grupo de teatro, grupo não sei das quantas, e chegou a hora da palavra. Ó, irmão, chegou a hora da palavra, mas o cantor, aí tome para dar pro cantor, e o cantor vai, ó, e come o tempo da palavra. Aleluia. E o pobre do pregador fica sentado, coitado. Até estudou, até orou, até preparou uma palavra. Mas daqui a pouco o dirigente do culto olha para ele e faz assim: varão, nós não temos o costume de terminar fora do horário. O senhor tem 15 minutos para entregar a mensagem. Que mensagem se entrega em 15 minutos? Que mensagem se entrega em 15 minutos? Era melhor não ter convidado ninguém. Era melhor colocar para todo mundo saber que não gostam da palavra naquele lugar. O último. último e o menor espaço está sendo da palavra. E o que é que está acontecendo? Estamos criando um monte de gente analfabeto de Bíblia dentro da igreja. Estamos criando um monte de gente levando surra de testemunha de Jeová dentro de casa. Estamos criando um monte de jovens que tem medo de receber a oportunidade, porque já não tem palavra para dar. Estamos criando um monte de obreiros que chegam aqui em cima e ainda fica naquela história: de mim eu não tenho nada, então desça e deixe para quem tem. É um monte de gente que faz 10 anos que é crente e tudo que ele sabe é o Salmo 23: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. A Bíblia não só é para decorar-se um versículo nem aprender. Aqui tem 66 livros.